virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de bareguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de colar, é uma armadilha de Satanás. Mulher de coroa transparente, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, é uma armadilha de Satanás. Cuidado com ela, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de minissaia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de bareguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, é uma armadilha de Satanás. Homem de brinco, homem de trança, é uma armadilha de Satanás. Cuidado com ele, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de seguindo a moda, sua vida vale mais. Não fica seguindo o ator, sua vida vale mais. Não fica seguindo a droga, sua vida vale mais. Não fica seguindo tabaco, sua vida vale mais. Não fica seguindo mulher do outro, sua vida vale mais. Oh, meu irmão, sua vida vale mais. Não fica seguindo da outra, sua vida vale mais. Minha irmã, sua vida vale mais. Fica seguindo o mundo, sua vida vale mais. É, meu irmão, sua vida vale mais. Fica seguindo o mundo, sua vida vale mais. Minha irmã, sua vida vale mais. Seguindo a moda, sua vida vale mais. Não fica seguindo o quimbombo, sua vida vale mais. Não fica seguindo a cerveja, sua vida vale mais. Não fica seguindo o caporoto, sua vida vale mais. Não fica seguindo mulher do outro, sua vida vale mais. Yeah, meu irmão, sua vida vale mais. Não fica seguindo o homem da outra, sua vida vale mais. Minha irmã, sua vida vale mais. Não fica seguindo o mundo, sua vida vale mais. Yeah, meu irmão, sua vida vale mais. Não fica seguindo o mundo, sua vida vale mais.